Nesse episódio... Eu penso assim que a gente nunca está no lugar onde a gente está para casa, né? O meu sonho de menina nunca foi ser bailarina, e sim astronauta. E também perguntei se eles conheciam algum cientista. Porque cientista não tem, é um termo sem gênero. Mas a maioria, todos, na verdade, disseram homens. Einstein, Newton. Nós temos que dar visibilidade ao trabalho das mulheres matemáticas. Elas existiram e eu diria assim que a sociedade tem o direito a ter acesso a esse conhecimento. Nós recebemos a aluna de matemática Kate Gabriela Flanick, junto com a professora Nancy Stank e a professora Luciana Schreiner, ambas do Departamento de Matemática da UTFPR, para falar sobre mulheres na matemática. E esse episódio é especial porque ele é baseado no TCC da Kate e ela foca principalmente em três mulheres, que são a Hypatia, a Gabrielle du Châtelet e a Ada Lovelace. Além de falar um pouco sobre a história dessas mulheres e a contribuição delas para a matemática, as convidadas ainda falam um pouco sobre a importância de garantir o espaço das mulheres na ciência e na matemática. Com a trilha sonora da Mariana Quadros, meu nome é Renan e você está ouvindo o podcast Polifonia. O Polifonia é um podcast que começou como um projeto de protagonismo estudantil no meio do ano passado, no meio de 2018. E nosso principal objetivo sempre foi o de divulgar os projetos que aconteciam dentro da UTFPR, tanto para a comunidade interna quanto para a comunidade externa. E até o episódio que você está ouvindo agora, nós já conversamos com 15 professores, 19 alunos, 5 candidatos ao governo do Paraná e 6 convidados especiais. E eu acredito na importância desse projeto, eu acredito que seja importante abrir o acesso da universidade para pessoas que não têm a oportunidade de estar participando de palestras que acontecem dentro da universidade às 14h. E pessoalmente também eu me sinto realizado de poder contribuir para que a voz dessas pessoas que a gente entrevistou aqui sejam ouvidas por um público maior. E eu não conseguiria fazer nada disso se não fosse pela estrutura que a UTFPR me oferece, em primeiro lugar, e também se não fosse pela Bolsa de Protagonismo Estudantil que eu recebi até o fim do ano passado. Então, vocês já devem estar sabendo dos cortes que o governo anunciou para a educação. E com isso, o projeto de protagonismo estudantil é um dos projetos que vão ser prejudicados dentro da UTFPR para que a universidade consiga se manter minimamente até o fim do ano. E eu não sei vocês, mas isso para mim não parece muito justo. Então eu queria fazer uma proposta para vocês. Se você tem algum projeto na UTFPR ou conhece alguém que tenha um projeto legal que mereça ser destacado e queira divulgar aqui no Polifonia, eu estou à disposição para entrar em contato com vocês. Vocês têm todos os endereços do Polifonia na descrição desse episódio, podem entrar em contato comigo. A gente pode marcar uma gravação e divulgar um pouco melhor o que acontece dentro daqui da universidade. E eu também queria a ajuda de vocês para divulgar o Polifonia. Então, se você gostar desse episódio, gostar do trabalho da Kate ou gostar de outros episódios que a gente já publicou, eu peço que vocês compartilhem novamente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, com a hashtag UTFEisso. Porque eu acho que uma das coisas que a gente pode fazer nesse momento é mostrar para as pessoas que não fazem parte do dia a dia da universidade que o trabalho que a gente faz aqui é sério, a gente não está brincando, e que... a justificativa que o governo deu para fazer esses cortes não fazem sentido e que isso não pode se manter do jeito que está. A gente precisa fazer alguma coisa. E também vão para a rua, vão se manifestar. É o que a gente pode fazer no momento. Então era isso que eu tinha para falar. E eu só peço desculpa pela demora para publicar novos episódios, né, que esse semestre está um pouco puxado. Mas eu não pretendo parar com o projeto, porque ele é importante para mim. Além de eu acreditar na importância social dele, ele também é importante para mim. Se vocês quiserem acompanhar a gente nas redes sociais, os endereços vão estar na descrição desse episódio. Outros links também vão estar na descrição do episódio. E é isso. Agora fiquem com o episódio. Hoje, então, eu tô aqui com a Kate Gabriela. Ela é graduanda em matemática, também faz parte do Centro Acadêmico de Matemática. A gente está fazendo esse episódio baseado no TCC dela, que é sobre mulheres na matemática. E, inclusive, ela já recebeu um prêmio na Jornada de Matemática em 2017 sobre um trabalho sobre a Hipátia, que é uma das mulheres que ela aborda nesse trabalho. Tudo bem com você, Kate? Eu estou bem, eu estava muito ansiosa, finalmente saiu depois de 2 meses conversando com você, finalmente estamos aqui para o dia de gravação, estou bem feliz e agradecida demais pela oportunidade, por você ter vindo falar comigo. Que isso, eu que agradeço você ter participado do nosso projeto. A professora Nancy também está aqui participando do episódio com a gente. A professora é graduada em Matemática e Direito e doutora em Política Científica e Tecnológica. Ela também é professora no Programa de Pós-Graduação em Tecnologia e Sociedade, aqui na UTFPR, e também é coordenadora do Núcleo de Gênero e Tecnologia e editora dos Cadernos de Gênero aqui na Universidade. Tudo bem com a senhora, professora? Bom dia, tudo bem? Uma alegria estar aqui discutindo o trabalho da Kate, que é um belo trabalho. Então a gente tem uma discussão bem interessante hoje. E também estou aqui com a professora Luciana Schreiner de Oliveira. A professora é graduada em Matemática, tem mestrado em Educação e doutora em Educação Matemática. Também é professora do Departamento de Matemática aqui na Universidade e também é a orientadora da Kate. Tudo bem com a senhora, professora? Tudo bem. Agradeço bastante o convite para fazer uma discussão sobre esse trabalho, sobre um tema que é tão importante hoje em dia, né? Então, fico bem agradecida do convite. Então, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é por que surgiu a ideia de trabalhar com esse tema? Queria fazer essa pergunta para a Kate. E para a mesa, eu queria perguntar por que é importante falar sobre mulheres na matemática. E a partir de agora, eu vou deixar vocês tomarem conta da mesa. Tudo começou em 2017. No nosso curso tem um estágio supervisionado A. E nele tinha as observações, né, prof? Tinha as observações numa escola. E também eu e mais uma amiga, a gente dava monitoria para sextos e sétimos anos. E aí, em uma das aulas, eu estava trabalhando o conteúdo de equações com o sétimo ano. E a gente teve a ideia de fazer uma atividade diferenciada, que era levar um texto e eles transformarem em equação. Então, eu fui até o laboratório de ensino de matemática, fui procurar algum material que tivesse. E, coincidentemente, por acaso, eu encontrei um livro um livro que tinha a história da Hipátia, de Alexandria, que foi a primeira mulher matemática. E, junto com esse texto, tinha um enigma de Diofante. Então, era perfeito, tinha a história da matemática, um enigma de texto para eles transformarem em equação. Então, foi por acaso que eu encontrei. Então, a partir dele, surgiu ali... Eu tive a oportunidade de trabalhar com a turma a discussão de gênero em cima do texto. Esse texto, essa discussão que eu tive com a turma, que foi bem rica, foi surpreendente, assim. Eu fiz um relato de experiência e apresentei no, como você mencionou, no J3M, né, que foi Jornada em Matemática. Foi premiado com menção honrosa. Então, foi a nossa startup. A gente viu que a gente queria continuar. Eu conversei com a professora Luciana, se ela quiser incrementar alguma coisa de como foi. Então, também me surpreendi bastante com o tema. A Kate é uma aluna bem criativa. Então, ela veio com essa ideia de estar trabalhando com história de matemática e estar abordando, para conhecimento dos alunos, várias mulheres matemáticas que, surpreendentemente, fizeram um bom trabalho, fizeram várias descobertas e não aparecem na história, né? Acabam desaparecendo. Então, a gente resolveu trazer isso à luz. Foi um tema bem interessante, surgiu várias discussões interessantes. A gente percebeu que realmente os alunos não conhecem nenhuma matemática na ciência em geral, quanto mais na matemática. Então, como foi um tema muito caro, né, muito querido pela Kate, a gente acabou desenvolvendo a ideia, enriquecendo a ideia para transformar ela em TCC. Né? Então, esse é o trabalho da Kate, né? Dar luz às mulheres matemáticas e às mulheres na ciência em geral. Um fato, uma pergunta que a gente fez aos estudantes dessa turma que a gente trabalhou, que antes mesmo de contar a história dela, de fazer a discussão e tudo mais, eu perguntei a eles se eles conheciam alguma história da matemática. E aí, no início, eu acho que é novo pensar em história da matemática, né? Eles que têm estudam história do Brasil, por exemplo, história de outros países, pensar na história da matemática deve ser um conceito diferente. E eles acabam atribuindo até histórias sobre... Começaram a falar sobre a Lua e sobre algum conhecido, algum fato de mercado, algumas histórias meio pessoais, e atribuem esse tipo de conceito. E também perguntei se eles conheciam algum cientista, porque cientista não tem, é um termo sem gênero, então eu não queria induzir ao feminino ou masculino. Mas a maioria, todos, na verdade, disseram homens. Einstein, Newton, e nenhum nome feminino surgiu à tona desse cientista. Então foram as duas perguntas essenciais, são essenciais para uma TCC, tanto pelo startup quanto agora, né? Que já estamos organizando e pondo em prática. Abordar as mulheres na matemática é de extrema importância, assim como abordar as mulheres na construção da ciência e da tecnologia, porque são dois campos que eles acabaram sendo construídos com a ausência e, eu diria, a exclusão das mulheres. Tanto a ciência quanto a tecnologia, eles são campos do fazer humano. E as mulheres, elas sempre estiveram nessa construção. O problema é que, mesmo estando construindo juntamente, elas foram excluídas, seja porque em algum momento histórico não aceitava que a mulher tivesse capacidade para produzir ciência. Então, em alguns casos, as mulheres para produzir ciência, inclusive, usavam codinome masculino para que fossem aceitas. Em alguns momentos, as mulheres foram excluídas mesmo, o caso da Hipátia, que ao produzir ciência, ela foi morta por isso. Então, esses processos de exclusão na ciência, elas foram bastante variados e mais atualmente a gente tem, para produzir ciência e tecnologia, as mulheres deveriam ter acesso à universidade. E elas tiveram esse direito negado. Então, por exemplo, no país a gente tem só em 1827 que as mulheres puderam ter acesso às instituições de ensino elementar. E a autorização para entrar numa instituição de ensino superior foi só em 1879. Então, essa negação de acesso a esse saber científico, tecnológico, não possibilitou que elas ingressassem nessas carreiras. Com o movimento feminista, principalmente ali da década de 60, 70, você teve um olhar sobre a exclusão das mulheres no processo de formação, na educação, no trabalho, e uma dessas perspectivas é a ausência das mulheres na ciência. E ao verificar essa ausência, se desvendaram isso. Elas estavam ausentes porque a história não contou, né, que elas existiram e elas estavam ausentes porque foram excluídas. Então, o trabalho da Kate é importante no sentido que ele adentra dentro dos estudos de gênero, ciência e tecnologia, onde procura desvelar a história das mulheres que tem sido negado. Então, é uma história que tem sido contada ultimamente, mas ela sempre existiu. Então, a história contada num viés masculino, onde só os homens fizeram grandes feitos, ele é ruim porque você não dá perspectivas, inclusive para as nossas meninas, de terem modelos de mulheres de sucesso na ciência que elas possam seguir. E mais do que cometer, talvez assim, eliminar essa injustiça, a gente diria que hoje nós precisamos, para a questão social mesmo, que as mulheres participem. Então, a ausência das mulheres é importante para o resgate das próprias mulheres, mas é importante também para o desenvolvimento da ciência, que necessita que as mulheres se envolvam. Então, o trabalho da Kate, ele está inserido dentro de um contexto, de fato, de redescobrir, um contexto de desvelar o desenvolvimento e a participação das mulheres na ciência. Assim como tem em outras áreas também, onde foi negada essa participação, onde foi invisibilizado, seja na área de ciência, tecnologia, na área de humanas, inclusive, hoje a gente tem todo um contexto de rever essa história que foi contada parcialmente. Eu vou aproveitar e vou contar uma história que aconteceu semana passada, que a gente conseguiu aplicar uma das aulas previstas no TCC semana passada com as turmas. E no mesmo dia que eu apliquei a aula, foi o dia que teve o primeiro registro do buraco negro, a qual a Kate Bowman, né? Coincidente também é Kate. As Kates vão dominar o mundo. A Kate Bowman fez parte da elaboração do algoritmo ali para tirar foto do buraco negro. E neste dia o Facebook estava muito movimentado e tiveram algumas discussões no meu feed sobre por que ela estava sendo tão ressaltada e por que não a equipe de 200 tantos, incluindo homens, sendo que ela só, entre aspas, fez o algoritmo e tinham tantos outros. Neste momento, eu vi, caraca, eu vou ter que explicar, né? Eu vou ter que explicar por que é importante no meu Facebook. Eu não esperava que isso viesse a acontecer no dia que eu apliquei aula para os meus alunos. Então, eu acho que eu fui aprender, por coincidência, quando eu elaborei o material, né, de aula e durante o meu TCC, como a própria professora Nancy falou, é que as mulheres não tinham acesso à universidade, elas não eram bem vistas na ciência, não eram bem vistas na universidade, não eram bem-vindas. Eu vou trazer isso à tona nas histórias delas, o quanto isso repercute. E as pessoas não têm noção ou não percebem como é importante ressaltar o trabalho delas, porque elas não eram bem-vistas antes. Então, elas merecem esse reconhecimento agora. A própria história da matemática, muitos livros de história da matemática, trazem somente homens, não trazem as mulheres. E existiram muitas mulheres, apesar das dificuldades. Então, isso é importante até para a conscientização de problemas que vieram a surgir no Facebook, que eu nunca imaginaria, quanto para a própria formação dos estudantes ali do ensino fundamental, terem acesso a essa informação da história da matemática, terem acesso de como surgiram as coisas, né? Essas, as primeiras tecnologias e estudos primitivos também, com conteúdos e conceitos iniciais. É interessante, talvez, como isso incomoda a sociedade, né? Quando uma mulher está em destaque, uhum, e ele começa a incomodar. E de alguma maneira, essa trajetória de resgate das pioneiras, das mulheres, de valorização das mulheres na ciência, ela tenta reverter esse processo que é um machismo velado. Mesmo que a gente diga, não, os homens também participaram, mas tem alguns homens que fizeram grande sucesso, e o sucesso na ciência, ele nunca nunca é individual, ele é sempre com um grupo, mas foi ele que foi o destaque e não incomodou isso a sociedade. Então é uma questão mesmo de perguntar por que que as mulheres, quando estão em evidência, por que que quando elas estão destaque, incomoda? Então por que que também, porque nós fazemos parte também de um grupo que foi excluído socialmente, por que que as mulheres negras, quando estão em destaque lá na televisão, também incomoda? Por que que a população LGBT, quando está em destaque, também incomoda? Então ele vem nesse conjunto das discussões de gênero e é na busca da igualdade. Então é bem interessante que faça de fato. Quando uma mulher está em destaque, a gente tem que fazer esse caminho. Lógico, não esquecendo que existe um grupo, mas que a visibilidade dessa mulher é referência para as meninas que estão construindo o seu caminho na ciência. Então é importante que se faça isso, porque senão as meninas vão se ver em alguns setores só. Nessa divisão sexual do trabalho, as mulheres ainda são percebidas como mais do espaço doméstico, nas profissões do cuidado, que são de extrema importância, não é nada ruim que as mulheres se direcionem para essas profissões. O problema é que a sociedade diz que elas só poderiam estar nesse lugar. E as mulheres, como dizem as mulheres feministas, elas podem estar em todos os lugares, assim como o homem. É o importante é elas se definirem e serem felizes nas suas profissões. Chegou a hora de dando continuidade, dentro do meu TCC, a gente acaba abordando também os documentos que embasam essa discussão de gênero em cima das histórias delas. Então, professora Luciana, se quiser falar um pouquinho sobre os documentos que abordam sobre isso. Então, eu vou falar com base nos documentos que a Kate estava estudando para o TCC dela, né, que ela colocou. A gente percebe que essa discussão de gênero ela tem aparecido nos documentos, né? Por exemplo, nos parâmetros curriculares de 1998, ele tem um capítulo que versa só sobre isso, né? E esse assunto é orientado a ser tratado como um tema transversal. Então, ele faz parte, ele vai perpassar todas as disciplinas e faz parte da obrigação de cada professor de estar abordando o tema e discutindo de alguma forma em cada disciplina, né? É muito interessante que aqui no Paraná, nas diretrizes curriculares, existe um caderno temático só sobre gênero e diversidade sexual. Isso já em 2010. Então, ele também orienta para que o tema seja trabalhado transversalmente, né? É bem interessante porque tem um caderno específico sobre isso. Então, o tema, isso mostra que o tema estava ganhando visibilidade, estava sendo importante, né? Tava para a sociedade que se trabalhasse isso na escola. E a gente pensa que houve um apagamento, né, desse tema agora na BNCC. Né, que a BNCC é a Base Nacional Curricular Comum. E na BNCC, no processo de escrita da BNCC, ela foi homologada em 2017. Durante o processo de escrita, tiveram três versões. E na última versão, foi suprimido totalmente as palavras, né, os conceitos de orientação sexual e gênero. Né? Então, isso mostra que houve uma regressão sobre a discussão desse tema, né? Porque algumas partes da sociedade de conservadoras e de extrema-direita se incomodaram muito com esses temas, justo nessa base curricular que vai nortear toda a discussão e todos os parâmetros que vão ser estudados nas escolas. Então, houve a supressão desses dois conceitos em todo o documento, mas sempre na esperança que o CNE, que é o Conselho Nacional de Educação, que prometeu soltar depois um documento norteador, uma normativa para que esses temas, mostrando como esses temas poderiam ser trabalhados. Só que ele ficou bem no campo da promessa, porque ele ainda não, essa normativa ainda não aconteceu. Né? Apesar disso, algumas pessoas estudiosas nesse campo, nessa área, dizem que as pessoas podem continuar trabalhando sobre o tema de gênero e diversidade, né? Orientação sexual, e se baseiam em alguns documentos. Por exemplo, ainda na BNCC, esse tema pode ser... existe uma abertura para que esse tema possa ser trabalhado como tema transversal, e essa abertura acontece nas competências, né? Dentro das competências e habilidades. Por exemplo, nas competências 7, 8 e 9, há abertura para que esse tema seja discutido, né? E existe também na base legal para essa discussão em documentos tanto internacionais como documentos nacionais. Os nacionais, por exemplo, a própria Constituição de 88, a LDB de 96 e a Lei Maria da Penha de 2006 para as escolas. Então, dizer que o tema não foi abordado da BNCC não necessariamente quer dizer que a gente não possa mais discutir gênero nas escolas. Bem pelo contrário, a gente espera, né, e a gente vai trabalhar para que essa normativa realmente aconteça e que esse tema possa ser abordado de maneira mais abrangente. Acho que a Luciana tem razão em relação à questão da importância da discussão de gênero, e muito se baseou nessa questão da retirada da discussão mais no medo do que qualquer proibição formal. Então, quando nós temos, inclusive, a nossa Carta Magna, a nossa Constituição, que fala na construção da igualdade das pessoas, inclusive como princípio e, inclusive, como um dos objetivos, a promoção do bem de todos, aí nós já temos um parâmetro que vai dizer o seguinte: a discussão de gênero, ela não é só que deve ser feita, mas ela é essencial. Porque como é que nós vamos promover e problematizar, por exemplo, a violência contra as mulheres? E a violência em todos os sentidos, no sentido de exclusão, no sentido de violência física, moral, psicológica. Como que nós vamos fazer a discussão da ausência das mulheres na ciência? Então, essa promoção da igualdade vai exigir que faça a discussão de gênero. E a discussão de gênero, ela foi deturpada por aqueles que temem essa discussão e que muitas vezes não se questionam que essa proibição, ela está inserida em retrocessos nesse âmbito e que gostariam talvez que as mulheres não avançassem. Então, quando nós pensamos em igualdade é discussão de gênero, sim, é discussão de relações hétero, das relações hétero como algo de norma, ou seja, nós temos que discutir a homofobia nas instituições escolares, nós temos que discutir o racismo, e a gente tem que discutir, sim, essa misoginia, que significa esse ódio às mulheres, e o ódio é algo irracional. Então, nós temos que repensar. Acho que o primeiro ponto é repensar como que nós enxergamos as mulheres, né? Então, nós enxergamos as mulheres como uma pessoa igual, ou nós queremos dar o papel dela na sociedade, queremos dizer, ela só pode estar em tal lugar. Então, resgatar e colocar a mulher no sentido de igualdade é inserir a discussão de gênero na escola. Embora hoje se tenha essa noção de que parece-me que não deve discutir, mas ele está mais baseado em medo e esse controle que tem sido feito sobre docentes, sobre o trabalho, inclusive de grupos que não são da área de educação e que querem ter esse controle sobre a sociedade como um todo, principalmente grupos mais de extrema direita. Então, quando se fala em direitos sociais, normalmente alguns grupos de extrema direita, eles não querem esse avanço da sociedade como um todo. Então, seria assim, é uma resistência. Né? Então, usar os documentos que a Luciana está falando é uma resistência dos educadores, inclusive porque uma parte, a maior parte dos docentes são mulheres e elas também sofrem com todo esse retrocesso. Retrocesso significa o quê? Os grupos que socialmente estão excluídos, incluindo as mulheres, quando começam a avançar, você tem uma resistência. Então, esses grupos têm que continuar. E continuar não numa resistência violenta, mas as mulheres, elas estão mostrando a resistência a partir da mostra da sua competência, do seu trabalho, e a partir daí dando referências de que é possível construir uma sociedade com igualdade, onde as mulheres possam ser cientistas, possam ser professoras, possam ser médicas, possam ser cuidadoras, e a presença da mulher na ciência, ela depende dessas discussões de gênero, inclusive porque eu tenho que visibilizar a presença delas, porque elas estão ausentes, por exemplo, em algumas áreas da engenharia, pensar em engenharia mecânica, a presença delas é muito pequena. Então, em algumas áreas também de pesquisa, também é muito pequena. Então, nós temos que estimular. Então, essas políticas que a escola dá de incentivo são políticas de gênero, de extrema necessidade para a construção de uma sociedade melhor, onde todos têm oportunidade e podemos avançar juntos, homens e mulheres. Aproveitar um gancho que a professora Luciana mencionou dos documentos, e eu fui percebendo que meu TCC é uma série de coincidências. Por coincidência, eu encontrei um livro que falava sobre a história da Hipátia, quando a gente começou o TCC, por coincidência, esses documentos começaram a ser mexidos. Então, eu vejo que esses entraves, essas discussões que tem acerca desse tema surgiram coincidentemente ao mesmo tempo que estava surgindo o meu TCC, assim, porque se eu tivesse começado meu TCC em 2016, 2017, a gente não estaria nessa impasse, nesse conflito. E além disso, por coincidência também aconteceu no dia de eu dar a aula sobre a Ada Lovelace semana passada, eu vou tentar comentar um pouquinho. Foi o mesmo dia que a cientista, né, a Kate Bowman, saiu nos noticiários e eu tive que trazer à tona de novo esse tema. Então, foi uma série de coincidências. Também um gancho da professora Nancy, que eu até usei as referências dela no meu TCC para falar sobre o mercado de trabalho de homens e mulheres. Então, eu abordo também a questão salarial, a diferença salarial. Por que é importante trazer à tona o trabalho da ciência das mulheres? Então, além do que ela já mencionou, que a área de ciências ainda é vista e as ciências exatas é vista como masculina. Se você quiser falar um pouco mais, professora. Quando a gente pensa na área de ciência, tradicionalmente ela foi construída a partir de alguns requisitos. Então, que o cientista, ele tem que ser objetivo, ele tem que ter essa razão mais aguçada. E na construção, essa construção social da mulher, muito se colocou que a mulher é uma pessoa sensível, ela é uma pessoa mais delicada, e que isso estaria em contraposição a esse outro lado. Então, essa questão de divisão entre o ser humano, e você divide o ser humano entre coração e razão, como se fosse possível dividir. E o ser humano é um ser completo, ele tem emoção, ele tem razão, ele tem coração e ele tem cérebro. Mas nessa construção de exclusão, muito se colocou nessa incapacidade da mulher de produzir ciência, porque ela seria só coração e os homens seriam só razão. Isso traz sérias consequências tanto para os homens quanto para as mulheres, porque se os homens são só razão, Eles deixam de ter emoção e, eu diria assim, deixam de estar sendo humanizados, porque o que humaniza as pessoas é ter a razão e ter a emoção junto, porque senão nós seríamos animais. Então, nessa construção histórica de exclusão, nós temos que resgatar esse ser humano integral. Os homens também, inclusive, esse resgate de que os homens podem estar trabalhando no cuidado. Então, quando a gente tenta resgatar, por exemplo, a paternidade responsável, o valor de profissões como homens na enfermagem, homens no magistério, eles estão recolocando esse ser humano integral, que ele pode escolher as profissões. Então, nessas discriminações, os homens também são discriminados quando vão em algumas atividades que são consideradas femininas tradicionalmente. Mas, de fato, não existe, porque as pessoas escolhem as profissões a partir daquela, das suas aptidões, mas essas aptidões normalmente são guiadas. O que a gente tem com todos esses estudos é retirar essa questão de ir empurrando as pessoas só para algumas profissões e criando pessoas que muitas vezes são infelizes no que fazem. Muitas vezes algumas pessoas gostariam de estar sendo grandes cientistas, as meninas gostariam de sonhar, e é bom sonhar de repente ser astronautas, mas elas têm que sonhar em fazer outras coisas, porque a família muitas vezes diz, isso daqui não é atividade de mulher. Então a gente tem que primeiro reperguntar por quê. Por que a sociedade oprime as pessoas e as coloca nem sempre no lugar desejado delas mesmas? E essa construção, eu diria, a construção da felicidade das pessoas está nesse processo de dizer o que as crianças desejam? É dar brinquedos igualmente. Por que as meninas não podem brincar de carrinhos, se elas podem ser motoristas? Por que elas não podem brincar de avião, se elas podem ser pilotas? Por que os meninos não podem brincar com bonecas, se eles vão ser pais, podem ser professores? Então, desvendar um pouco, e a sociedade às vezes cria alguns problemas mesmo, de ligação dessas brincadeiras com uma futura sexualidade que eles acham que estão encaminhando. Então, é muito ruim essa discussão. Então, as... A menina não pode usar azul. Isso. O menino não pode usar cor-de-rosa. As cores são muito determinadas, desde que nasce, a forma como as pessoas tratam as meninas, os meninos. Eu diria que o ser humano ele tem que ser tratado com cuidado e com carinho. Isso não quer dizer que se a menina gosta de azul, e tem meninas que gostam de azul, eu sou uma que eu não gosto de rosa. Não porque rosa seja feia. Porque talvez não combine comigo, eu prefiro azul, essa é a minha cor preferida. E não é porque eu gosto de azul que eu seja menino. Eu me identifico como menina, como mulher, e eu posso gostar de outras coisas. E se me obrigasse a usar rosa, provavelmente eu ia me sentir mal. E existem homens, inclusive existem várias tonalidades de rosa, e que pega muito bem com a cor da pele da pessoa, mas que elas não podem usar porque já tem uma... Imagina-se com discussões sobre sexualidade, sobre coisas que não tem nada a ver com o que se usa. Então, eu diria assim, que essa discussão da ciência e tecnologia tem muito que tirar preconceitos nossos. Preconceitos que impedem que o ser humano avance. E o primeiro preconceito é que as mulheres, elas são uma totalidade, elas são um ser integral, elas têm todo, elas podem se desenvolver da mesma forma que os homens, e que as mulheres, por isso, elas são seres humanos. É isso que o feminismo veio dizer para todo mundo: mulher é um ser humano. Então, o que é o feminismo? O feminismo é esse movimento que mostra que as mulheres, elas têm os mesmos direitos. Então, foi muito deturpado também a palavra feminismo, no sentido que talvez tinha alguns grupos com privilégios, e a partir do momento que as mulheres são vistas como seres humanos, sim, elas vão estar no mercado de trabalho, elas vão estar disputando cargos, elas vão estar concorrendo, e elas concorrendo a bolsas. E como nós temos uma sociedade de exclusão, eu vou dizer o seguinte, tem muito pouco espaço, o que nós temos que fazer é juntar essas forças para que se amplie o espaço. Então, por exemplo, a questão de cotas na universidade. Muita gente ficou muito... muito bravo, mas de alguma maneira ele ampliou, porque você teve cotas para grupos excluídos e você teve também ampliação de número de vagas. Então, o que a gente tem que pensar é o seguinte: homens e mulheres juntos podem construir uma ciência mais igualitária, desconstruindo um sentimento que se tem que a mulher não tem capacidade para fazer ciência. Então, a própria ciência já tentou comprovar que a mulher teria um cérebro menor, que ela é mais emotiva, Inclusive, pessoas famosas disseram que as mulheres não deveriam aprender a ler e escrever porque elas poderiam ficar loucas. Então, você vai ligando essas coisas e vai chegar no processo de construção. Mesmo que as mulheres possam fazer ciência e possam escolher, essas questões ainda circulam. Que seria mais adequado que elas fossem professoras, porque ali ela poderia estar com as suas habilidades naturais, do cuidar, do carinho, mas isso não é impeditivo. Ela pode ser professora, porque tem sim esses atributos de cuidado, de carinho, de afetividade, mas ela também tem os outros atributos. Por exemplo, aqui nós estamos com 3 matemáticas. Portanto, a razão... e ela é também um dos elementos. Não é só porque nós somos matemática, mas todo ser humano tem essa questão da razão. Nós somos objetivas? Somos objetivas. Todo ser humano pode desenvolver essa questão da objetividade. Mas como também eu sou professora, eu também tenho que desenvolver o meu lado sensível, porque eu tenho que conhecer os alunos, eu tenho que saber das suas dificuldades. Então, olhar o ser humano como completo, eu diria que é essencial nessa área de ciência. E fazer a pergunta, a ausência das mulheres tem que incomodar, nós temos que mudar. Em vez de nós ficarmos incomodados com a presença e o destaque das mulheres, nós temos que fazer as perguntas que no mundo fez aí desde a década de 1960. Por que tão poucas mulheres nas ciências? Então, os primeiros estudos da ausência no mundo foi a partir dessa pergunta. Por que, tem tão poucas? E algumas depois perguntam, por que tão devagar? Por que, nós levamos tanto tempo tendo que discutir a importância das mulheres? Que é algo natural. As mulheres escolhem suas profissões. A Constituição diz que nós somos iguais e nós podemos fazer as nossas escolhas. Não tem impeditivo mais formal, mas por que tão devagar? Porque tem questões que vão nos deixando internamente, e a sociedade vai repetindo. Então, por que tão poucas? Por que tão devagar? No lugar de por que destacar uma mulher? Nós temos que destacar. Destacamos homens, mulheres, porque a sociedade também precisa de referências, e referências boas. Referências de docentes, referências de cientistas, são referências boas para as nossas crianças, porque eles estão produzindo saberes que levam ao avanço do conhecimento. Então, nós temos que destacar. As mulheres têm competência, e tem que mostrar para as meninas que elas podem brincar com os brinquedos que elas quiserem, que elas podem escolher a profissão que elas quiserem. O importante é que elas sejam felizes. No momento que ela escolhe uma profissão e é feliz, ela contribui mais com a sociedade. Conversando com a professora Nancy, semana passada, esse mês mais ou menos, a gente estava até conversando sobre a formação dela em relação ao quesito da história da matemática e da discussão de gênero. A professora quer falar um pouco sobre isso? Isso que a gente está vivendo hoje, que a Kate está buscando resgatar, que é a presença das mulheres matemáticas, na minha formação eu não tive. Já minha formação foi, fiz o meu curso de graduação, licenciatura em matemática, bacharelado em matemática, e a presença das mulheres não apareceu. Mesmo tendo aula de história da matemática. Então, com a história de matemática, elas poderiam ser evidenciadas. Eu não vou dizer que houve uma culpa de quem estava trabalhando, mas os próprios livros não trazem. Então, nós temos um trabalho desse resgate. E eu fui desvendar essa questão e perguntar, por que no curso de matemática, quando eu estava lá, a maioria eram homens. Então, tinha um número muito reduzido de mulheres. Por que, ao adentrar no departamento de matemática aqui da universidade, que hoje até tem um perfil um pouco mais... tem um número maior de mulheres, mas mesmo assim é um número pequeno. Por que o departamento acadêmico de matemática da UTFPR tem uma maioria de homens? E como é que é percebida as mulheres nessa área? Então, essa formação dessa percepção, ela só veio com os estudos de gênero. Então, como eu fui do movimento de mulheres, ali na década de 80, ela começa e participei do movimento feminista, que vai fazer essas discussões. E você começa a ter um novo olhar. Então, a partir, inclusive, da minha entrada do Núcleo de Gênero e Tecnologia, que daqui a pouco vai ter 20 anos, que é um núcleo que estuda a tecnologia, gênero e por que a ausência das mulheres aqui dentro da universidade, você começa a perceber relações que parecem naturais. É, e não é natural que só homem, né, esteja nessa área. Então, na minha formação acadêmica, houve ausência. Então, o primeiro fato que a gente tem que desvendar para que a gente tenha igualdade na área de ciência e tecnologia, nós temos que revelar as mulheres que participaram. E depois, quais são os mecanismos que ainda impedem que as mulheres tenham acesso a esse conhecimento? Ou seja, acesso no seguinte, por que não, não são mecanismos arbitrários que a gente chama? As mulheres não são proibidas, mas as mulheres acabam sendo encaminhadas para outras áreas. A sociedade acaba... de alguma maneira, mesmo que sutil, induzindo as mulheres a escolherem outras áreas. E isso dá um prejuízo para a sociedade. Então, na minha formação, foi extremamente salutar e necessário que eu repensasse as questões de gênero. Por isso que eu defendo que já desde a graduação, principalmente nos cursos de matemática, tem uma discussão que mostre todos esses mecanismos, inclusive para que as mulheres não sofram preconceitos e enxerguem. Muitas mulheres dizem assim, não, na minha vida acadêmica eu nunca tive nenhum preconceito. Mas muitas vezes elas não percebem essas questões, inclusive não percebem que ao terem um filho, e a sociedade ainda impõe essa discussão, que o filho é da mãe, unicamente, a gente tem várias mudanças nessas relações, mas que, por exemplo, um evento científico nem sempre tem um espaço para que a mulher participe e leve o seu filho. Em um período, por exemplo, de amamentação, o filho acompanha a mãe. Então, e os filhos podem ser amamentados até um ano, dois. E nessa área de ciência e tecnologia, normalmente as mulheres não ficam longe, dois anos, três. E as crianças, ao serem acompanhadas, elas têm que ter um espaço. A própria discussão, que é algo importante, é os espaços para que as professoras, para que as alunas dessas áreas ou de todas as áreas na universidade possam ter espaço para as crianças. Por exemplo, onde deixar as crianças? Muitas alunas dessas áreas deixam ao serem mães. Então, hoje a gente tem a discussão da maternidade, tem primeiro a discussão da divisão melhor, porque é óbvio. Existem pai e existem mãe. Existem hoje um sentido mais solidário de divisão, mas mesmo que tenha solidário, os pais vão precisar também. Se é o pai que está cuidando, ele vai precisar desse espaço. A ausência de fraudários nas universidades, se uma criança vem, eu já vi aqui professoras trocando fralda de criança no chão. Isso não dá dignidade nem para criança, nem para... E nem é higiene, que é uma coisa muito simples. Então, essas discussões do processo de formação, ele está vinculado a questões práticas também. Quando você enxerga que os fraudários que vão estar, por exemplo, no vestiário masculino e feminino, isso é um processo de formação de igualdade. E a universidade tem que fazer esse processo. A ciência não é neutra. Então, muitas vezes a gente discutiu, não interessa quem faz ciência, se é homem ou se é mulher. Interessa sim, porque a sociedade tem colocado papéis diferentes e muitas vezes a mulher, nessa fase que ela está, ela precisa de um apoio maior. E quando eu dou um apoio, eu dou um sinal de que as mulheres, elas têm os mesmos direitos. E isso faz parte do processo de formação. Então, a ausência da discussão de gênero está centrada no conteúdo, porque a gente não discute, não tem problematização de todas essas questões e muito fica a culpa das mulheres. Olha, eu não consegui dar conta de tudo isso. Em alguns espaços da vida é quase impossível dar conta. Então, a gente precisa de um apoio e de políticas que incentivem, e essas políticas fazem parte do processo de formação. E há uma ausência ainda, são poucos os espaços onde as mulheres recebem esse acolhimento. E nós muitas vezes falamos da importância das crianças na sociedade, mas esse acolhimento também não existe. Então a gente diz que a criança é prioridade absoluta, mas ela não é bem-vinda. nos espaços, muitas vezes, acadêmicos. Ela não é bem-vinda, por quê? Porque não tem um espaço para ela. E hoje a gente pensa na licença maternidade das pessoas que têm bolsa de pesquisa, isso é de extrema importância, que parecia algo óbvio. Mas ela, a partir da luta das mulheres cientistas, é que ela se implementou. Então, alguém, quando tem filho e tem uma bolsa, a bolsa tem que ser prorrogada. É, parece muito claro, mas até alguns anos atrás isso não ocorria. Então, essas políticas também fazem parte desse processo de formação que hoje a gente tem avançado. E, nesse sentido, a gente tem que barrar os retrocessos quando diz que determinadas coisas são privilégios. É privilégio que a mulher tenha uma bolsa prorrogada. Não, não é privilégio. A continuidade da humanidade depende que as mulheres tenham filhos. E os filhos são da mulher, do homem, eu diria que um cuidado da sociedade como um todo. E a academia tem que se preocupar com isso também. Então, formação é todo esse processo. É repensar que a discussão de gênero é importante, e nessa minha formação inicial eu não tive. É a participação das mulheres nesses grupos de apoio, é de extrema importância para que elas percebam, e aquelas que já conseguiram vencer barreira, inclusive, ajuda aquelas que têm um pouco mais de dificuldade. Então, a solidariedade nesse processo de formação é muito grande. E incluir os homens nesse processo de solidariedade, porque isso vai afetar todos. Esse processo é um processo de formação amplo. Continuando esse gancho da Nancy, eu penso assim que a gente nunca está no lugar onde a gente está por acaso, né? O meu sonho de menina nunca foi ser bailarina, e sim astronauta. Então, isso já diz muito da gente, né, e do que vai se projetar para o futuro, né? Falando dessa parte de acadêmica, né, de formação, antes de fazer matemática, eu fiz engenharia elétrica. Numa época em que mulheres na engenharia elétrica não eram nada bem-vindas. E ouvi de vários professores, por que você não faz uma outra coisa? Você não serve, você não serve para ser matemática, né? Não só de professores homens. E esse machismo é o que me deixava, né, muito brava e muito surpresa, é que às vezes vinham das próprias mulheres, né? Aquela coisa de... Nossa, você não nasceu para ser cientista, por que você não vai fazer outra coisa, né? Então, a hora que você se forma, vai para uma pós-graduação, acaba seu mestrado e doutorado, eu tive que voltar e falar para uma professora, olha aqui, eu tenho condições de ser, né? Mas é uma coisa que a gente tem que, não é natural, a gente tem que estar defendendo o tempo todo. E isso torna o processo muito mais cansativo, e tem gente que acaba abandonando o processo lá pelo meio, porque tem que estar sempre nessa defesa. Né? Falando um pouco sobre o que a Nancy estava discutindo, eu e a professora Linda Mir, Linda Mir faz parte também no núcleo onde a Nancy trabalha, da pós-graduação, fizemos uma pesquisa no próprio departamento de matemática, perguntando para homens e mulheres se o esforço para chegar, né, para uma mulher se graduar em matemática para fazer mestrado e doutorado era o mesmo que o dos homens. E também a adesão para responder essa pesquisa, essas perguntas, foi muito pequena. E quando houve, sempre dizendo assim, não, o processo, né, a dificuldade é a mesma tanto para homens como para mulheres. Sendo que a gente sabe que praticamente 100% das mulheres que chegaram a terminar essa pós-graduação e ser professora, doutora num departamento de matemática, essas mulheres enfrentaram o processo de ter filhos, de ser casada, de cuidar de casa, de vários obstáculos que não tornaram o processo igual ao processo dos homens. Eles, quando vão para uma pós-graduação, eles vão sem nenhum problema, sem nenhum destes problemas, sem nenhum desses obstáculos, né? Então, nisso fica muito claro que a mulher não percebe todo o ônus que ela carrega, né, para poder chegar onde os homens chegaram, né? Mas, graças a Deus, essa ainda é uma profissão em que é pago, em que né, a quantidade do salário é igualitário, tanto para homem quanto para mulher. É uma das poucas profissões onde essa igualdade existe. aproveitando depois deste excelente contexto de documentos e a sociedade, o mercado de trabalho e a vida das mulheres, que foram dois pontos que embasaram, todos esses pontos embasaram o meu TCC, finalmente vem a questão, qual que é a minha proposta de trabalho de conclusão de curso, o que que eu vou fazer? Então, a proposta veio muito similar ao que eu já tinha feito no meu estágio supervisionado, que eu selecionei 3 mulheres matemáticas na história que em algum momento da vida delas chamaram minha atenção e planejar, criar um plano de aula envolvendo a história delas, a biografia delas, trazer a discussão de gênero e abordar um conteúdo matemático vigente daquele ano, conteúdo de sala de aula que será abordado, né? Não deixando de lado isso em nenhum momento. Então, eu estou elaborando, inclusive. O material que os meus alunos vão receber é um texto sobre a biografia. Eu selecionei a Hipátia de Alexandria, a Gabrielle Emily do Châtelet e a Ada Lovelace. A Hipátia de Alexandria, eu e a professora Luciana, a gente acabou conversando. A gente não vai criar mais nenhum novo material, porque ele já foi a ideia disparadora, mas... Então, na época foi entregue um texto de 3 parágrafos. Eu não criei aquele texto, ele já estava no livro, como eu mencionei. O que eu fiz foi criar umas 4 perguntinhas de interpretação de texto ali, em relação a perguntar aos estudantes por que ela foi importante para a história da matemática, como as mulheres eram vistas naquela época e como são atualmente, qual o papel delas naquela época e atualmente, se as mulheres tinham acesso à ciência naquela época e se são atualmente. Então, são esses tipos de pergunta, por exemplo. E, na época, eu trabalhei o conteúdo de equações com eles. E eu vou aproveitar o ganchinho e vou contar a história dela. Prevê que ela nasceu em 355 d.C. Ela é de Alexandria, então estamos no Egito nesse momento. E o pai dela era o bibliotecário da biblioteca de Alexandria. Então ele tinha muito contato com estudo e com matemáticos importantes. E assim ela ingressou nesse caminho junto com o pai, com acesso à informação e ao estudo. Ela se interessava pela matemática, pela astronomia e pela filosofia e foi diretora e professora da Academia de Alexandria. Ela era a única matemática da época, foi a primeira matemática registrada na história. Então foi por isso que ela chamou minha atenção, por ser a primeira. E ela foi considerada importante na época, conhecida por resolver muitos problemas. Mas também ela inventou o hidrômetro. Ela inventou o hidrômetro e foi uma estudiosa de Diofante. Ela estudou a vida de Diofante e foi assim que ela ficou famosa. Infelizmente foi por estudar, ou felizmente, né, por estudar um outro matemático ali. E foi assim que surgiu também o enigma de Diofante, que veio toda a ideia da minha proposta de aula da época. Infelizmente, ela morreu por questões religiosas. O prefeito da cidade era um inimigo, entre aspas, político do amigo dela, que era importante. E esse prefeito da cidade, ele era um religioso assíduo. Então, tinha esses conflitos internos entre o prefeito da cidade e esse amigo dela. E esse prefeito corria atrás, digamos assim, ele combatia as heresias, né? Então, como a Hipátia, a única mulher da história ali no momento, a única cientista, ela foi considerada uma feiticeira, uma bruxa da época. Então, teve essa caçada religiosa para ela e assim ela faleceu. Não tenho certeza com que idade ou quanto tempo de vida ela viveu. Mas foram por essas questões políticas religiosas. Outra matemática que eu abordei foi a Gabrielle Emily, ela nasceu em 1706 e faleceu aos 43 anos. Viveu na França. Então agora estamos em Paris. E ela não foi, ela não chamou minha atenção por ser primeira a fazer alguma coisa, mas ela chamou atenção por um fato em peculiar. Mas eu já conto. Na época, como a gente abordou bastante, as mulheres não tinham acesso à ciência, ao estudo e tudo mais. Mas ela era privilegiada. Ela tinha acesso à rede intelectual e social bem influenciada. Então, da aristocracia, né? Então, ela teve acesso à informação. E o pai dela influenciou ela a estudar matemática. O pai dela trabalhava para o rei Luís IV. E ela também teve acesso à informação. Então, sempre gostou de estudar matemática também. E o fato que chamou minha atenção é que algumas fontes dizem que ela frequentava, outras fontes dizem que aconteceu uma vez só. Mas o fato é que, como as mulheres não eram bem-vindas, os cafés não recebiam as mulheres para estudar matemática. Então, em um encontro de matemáticos, físicos e outros cientistas, Gabrielle Emily se vestiu de homem para poder participar dessa reunião. Algumas fontes dizem que ela se vestia com frequência, outras foi um fato. Mas foi por essa situação que me chamou a atenção para trabalhar com os estudantes. Então, o que eu posso tirar dessa história com meus alunos, né? Se existem profissões femininas e masculinas, naquela época, e se existem atualmente, ver o ponto de vista deles. Também perguntar se existem investimentos considerados femininos e masculinos na época, como era na época e como é hoje. Trazer à tona da divisão das roupas, trazer que tem as roupas femininas e masculinas. E que direitos que os estudantes conhecem, que as mulheres tiveram que conquistar ao longo da história. E se os homens tiveram que passar por esse mesmo processo, né? Porque como as mulheres eram impedidas, então teve que passar por esse processo de, digamos, aprovação do ingresso delas, né? Então, e questionar principalmente como elas não eram bem recebidas, enfatizar ali o conceito de privilégio que ela teve por ser da aristocracia, né? Trabalhar o conceito de aristocracia com eles. Na época, ela tinha as duas opções. Ou ela ia para um convento ou ela casava. Aí, aos 19 anos, ela casou. E ela tinha um acordo com esse marido dela que iriam ter filhos, mas cada um seguia com seus amantes. Isso era um acordo entre eles dois, e era comum na época, e ela ficou amante de um matemático chamado Marpetui, que francês também, que apresentou a ela os trabalhos de Newton. Então, ela foi uma estudiosa de Newton. Então, ela começou testando alguns conceitos que Newton já tinha provado na ótica e outros conceitos. E não durou muito esse relacionamento. Eles terminaram e ela começou um relacionamento com Voltaire, filósofo da época também. E eles participaram de um evento acadêmico. Ela não concordava com as ideias dele, então de manhã ela ajudava ele com o trabalho e de noite ela fazia o dela sozinha. E tinha premiação no final da apresentação dos trabalhos. No final do evento, nenhum deles ganhou a premiação, mas os dois receberam menções honrosas pelos trabalhos que agregaram à ciência. Foram muito importantes. E parece simples mencionar que ela recebeu menção honrosa, mas na época era algo muito grande. Hoje eu parei para pensar, durante esse período que eu estive estudando esse tema, por exemplo, eu tenho uma menção honrosa que eu consegui no evento do J3M sobre uma experiência que eu vivi em sala de aula, mas a Gabrielle também recebeu uma menção honrosa ao peso do trabalho dela, a importância dela, e graças a ela, os trabalhos de Isaac Newton foram reconhecidos. Então, tipo, ela traduziu muitos cálculos dele. É, vou contar uma história similar também daqui a pouco. Então, graças a ela, ele teve esse reconhecimento, porque tinham três pontos de vista naquela época. Ou Deus era criador do universo, ou era a visão de Descartes que o universo era um redemoinho, ou a terceira, que era a de Newton, que seriam bolas de bilhar atraídas, que seriam a questão da gravidade. Na França, quem estava em peso, quem era o influenciador, era Descartes, não era Newton. E graças a ela, pela influência dela, a tradução dos cálculos dela, pela visibilidade que ela trouxe dos trabalhos dele, Newton teve esse reconhecimento, a importância da gravidade, e que é o que atualmente estudamos nas escolas, né? Que é o que a ciência provou e tudo mais. Essa foi a importância de Gabrielle Emily. E eu vou contar uma história similar também, que é a terceira matemática que eu abordo no meu trabalho de conclusão de curso, que é a da Lovelace. Ada Lovelace foi a primeira programadora da história e a primeira programadora mulher. Agora estamos em 1815, século XIX, na Inglaterra. Assim como Gabrielle Emily, ela foi privilegiada, ainda as mulheres não eram bem vistas, não eram bem recebidas, mas o pai dela era o Lord Byron, um poeta importante. Então ela tinha acesso aos estudos, a mãe dela influenciou, fez ela gostar de matemática. E assim como Gabrielle Emily divulgou os trabalhos de Isaac Newton, Ada Lovelace fez algo similar. Os primeiros projetos de Ada Lovelace foi projetar asas. Então, nessas redes de estudo, em dado momento, um cientista chamado Charles Wheatstone perguntou para ela se ela tinha interesse em traduzir um trabalho do Charles Babbage. Charles Babbage foi um cientista que fez as ideias iniciais da construção de um computador. Então, as ideias primitivas, os conceitos primitivos de construção de um computador que temos hoje, foi Charles Babbage que fez, e esse cientista perguntou se ela queria traduzir. Ela aceitou, e em um período de 9 meses, ela não só traduziu para o inglês, do francês para o inglês, mas como também ela acrescentou notas, ideias, acrescentou bastante informação e criou programações para esse computador. Então, por causa disso, ela foi considerada a primeira programadora da história, ou ainda a mãe da programação. Além disso, ela criou a ideia de subrotina, né? Ela foi importante para a história pela ideia do conceito de subrotina, que é usar uma mesma sequência de informações, que é a programação, né? Uma programação computacional, uma sequência de informações que o computador realiza as ações para contextos diferentes. E ela também criou a ideia de repetição dessa sequência, que é o que chamamos hoje de looping. Então, eu até dei o exemplo para os meus alunos semana passada, quando lá a máquina, numa empresa de fabricação de carros, a máquina que repete o mesmo processo de montagem, ela está no loop. Então, esse conceito primitivo inicial foi a Ada Lovelace que criou. Na época, teve um surto de cólera, então a saúde dela ficou abalada. E ela faleceu aos 36 anos, então ela faleceu muito jovem. Um ponto interessante da história também é que quando ela nasceu, o pai dela se divorciou da mãe porque ele não queria ter uma filha, ele queria ter um filho. Então ele foi embora e nunca mais quis saber, nunca mais, a forma de dizer, não se interessou pela guarda dela. E a única solicitação que ele fez foi a segunda filha, alguma coisa assim, para saber se ela estava bem. Mas não teve uma relação, um vínculo forte entre pai e filha ali. Até os textos que eu li, ela nunca teve contato com o pai ao longo da vida dela. E ela faleceu e foi enterrada ao lado dele, com a mesma idade que ele faleceu. Então, foi uma característica peculiar da história dela. E a partir da história dela, eu consegui tirar algumas perguntas, né? Se, assim como eu faço com todas as outras, qual foi a importância da história dela. Mas, principalmente, como era e como é agora o acesso das mulheres à área de ciência e tecnologia da informação. Se todas as pessoas têm acesso, e em especial as mulheres, né? Porque ainda, como já mencionamos aqui, a área de computação, a área de ciências ainda não é bem vista. Então, semana passada eu pude aplicar aula sobre ela, que, como já mencionei, teve a coincidência da Kate Bowman. A gente teve uma discussão se todas as pessoas têm a mesma oportunidade de acesso ao estudo e trabalho na área de ciência da computação e tecnologia da informação. Então, infelizmente, ainda não é igual o acesso a todos, tanto pelo que os alunos respondiam, né? Pela condição financeira, surgiram respostas como os pais não deixam ter esse acesso, mas principalmente pela trazer à tona a questão do gênero, como elas são vistas, porque é um trabalho masculino, enfim, trazer toda essa questão em cima da história dela. Além disso, ela faleceu em 1852, né, aos 36 anos, mas os trabalhos dela só foram divulgados a partir de 1953. Então, se passaram 100 anos para divulgar todos os estudos dela, as descobertas dela, todo o impacto. 100 anos depois foi feita essa divulgação científica. Então, eu posso trabalhar com os meus alunos ao que se deve essa demora dessa divulgação científica, né? Não só as questões de gênero já conversadas e trabalhadas com eles, mas também trazer à tona sobre os meios de divulgação científica da época e agora. Os meios de informações. Será que foram só o quesito de tecnologia ou tem questões sociais também? E quem ou como fez esse meio de divulgação, né? Que influência essa pessoa teve para divulgar o trabalho dela, né? Acho que é importante a gente conversar também como garantir a presença das mulheres na ciência. E como já foi muito mencionado pela professora Nancy, ter o exemplo, representatividade. Então, até por isso, trazer a história das mulheres matemática, não só as mulheres da matemática ao longo da história, mas também atualmente, né? Então, eu já mencionei a Kate Bowman, vou falar um pouco sobre ela, o que eu li. Ela é uma cientista da computação, que tem 29 anos. Então, ela fez parte dessa elaboração do algoritmo para... Durante 6 anos, ela fez parte desse estudo, desde a graduação dela, para elaborar o algoritmo para tirar foto do buraco negro. E reuniu... Tem a foto dela, da Margaret, com a pilha de livros, né, que está rolando pela internet, e ela com os HDs. Uhum. É uma analogia e uma inspiração, e acho que é o ponto essencial, assim, onde tudo começa, né, que é na nossa infância. Então, abordar questões simples desde a infância sobre a menina ter o direito do que ela quiser brincar, se ela quiser brincar de boneca, ou se ela quiser brincar de carrinho, se ela quiser brincar de experimento. Tudo começa ali na infância, nas formações primitivas de moral e ética dela, né? De conceito do que ela pode ou não pode ser. E ter esses exemplos para ela, tanto na ciência quanto dentro de casa. Prof. Nancy, quer comentar? Aqui. complementar, mais do que complementar, eu gostaria de assinar o que você está falando, porque acho que é bem importante. Acho que o exemplo da Kate, primeiro, acho que tem que ser seguido. Então, essas discussões são de extrema importância. Então, estimular dentro da universidade, nas escolas, que esses estudos prossigam. Que nós tenhamos mais pesquisas, ou seja, nós temos que dar visibilidade ao trabalho das mulheres matemáticas. Elas existiram e eu diria assim, que a sociedade tem o direito a ter acesso a esse conhecimento. Né? Então, não podemos deixar mais que se passem 100 anos para que a gente conheça alguma mulher e a produção científica delas. Então, para que a gente possa garantir, acho que nós temos várias. Uma questão sempre é estimular que as mulheres adentrem nesse mundo científico. E isso depende, sim, de políticas de estímulo. E não são, muitas vezes, políticas que envolvem dinheiro. Mas é pensar e acreditar e fazer essa defesa, defender, realizar estudos, criar grupos de apoio. E é importante também criar essa sensação de que nós estamos, e que é verdadeira, que a presença das mulheres nas várias áreas é um caminhar melhor para a humanidade como um todo. Então, nós temos que vencer os retrocessos sociais. Normalmente, quando a gente tem retrocesso social, que é o que hoje caminha no Brasil, as mulheres elas são mais penalizadas. Então, nós temos que voltar a discutir gênero com mais intensidade na escola para não deixar que nós tenhamos retrocessos nessa área, porque nós precisamos continuar problematizando por que as mulheres ainda estão ausentes em algumas áreas, por que as mulheres sofrem preconceitos e muitas vezes abandonam determinadas profissões, por que mesmo sendo em alguns cursos, por exemplo, elas se destacam como melhores alunas, mas elas abandonam. Então, existem alguns casos na área de engenharia, algumas pesquisas mostram que as mulheres têm notas boas, portanto, elas têm competência, mas elas acabam não entrando para essas áreas. Essa discussão de avançar na vida política das mulheres e pensar, por exemplo, o que é necessário para isso, dando sentido a políticas internas dentro da universidade de consolidação. Eu diria assim, que destacar o trabalho da Kate no sentido de resgatar outras pioneiras. É um trabalho que tem sido feito em outras instituições. Então, dar continuidade a todas as pioneiras, estimular o acesso das mulheres na ciência, na tecnologia. Hoje, a ciência e a tecnologia está muito junto. A gente, inclusive, fala em tecnociência. Então, elas caminham juntas e é um espaço que as mulheres estão ausentes. E fazer acompanhamento das mulheres que adentram nessas áreas e que, muitas vezes, por falta de apoio, elas acabam desistindo. Essa discussão de repensar a formação das futuras mulheres, inclusive alertando para os possíveis preconceitos que elas possam ter e que elas possam se preparar para esse tipo de coisa. Então, dar continuidade, Kate, aos seus estudos. E eu diria assim que uma sugestão é que você prossiga e que você também seja aquilo que nós desejamos, que é referência para as mulheres na universidade e na sociedade. Então, nós precisamos dessas referências e aqui tem algumas dicas até. Primeiro é conhecer, assim que concluir, o trabalho da Kate, que é um trabalho maravilhoso. Então, a primeira referência que eu tenho em relação é assim que ela fizer a defesa, leia o trabalho da Kate, porque é um trabalho que vai estimular e vai nos dar essa vontade de estudar mais. Daí, em relação a dicas culturais, a Hipátia, que você já falou bastante, eu sugiro que nós possamos, cada um que está nos ouvindo, possa assistir o filme Hipátia. Então, ele é um filme que vai mostrar a vida dessa mulher que foi matemática, filósofa, uma grande mulher e que nós não conhecemos. Para também problematizar e pensar nos processos de discriminação, eu sugiro que também que a gente possa assistir, discutir o filme Estrelas Além do Tempo, que vai mostrar o preconceito das mulheres na NASA, são mulheres negras e muitas vezes a cor, ela também, eu vou dizer assim, existem matizes, formas diferentes de preconceito, as mulheres negras, elas sofrem também muito com isso. Além disso, nós temos aqui uma professora do Departamento Acadêmico de Informática, que ela lançou o livro, que é a professora Silvia Amélia Bin. Ela lançou o livro A Vida da Ada Lovelace. Então, para crianças, então, uma boa dica de leitura para que vocês tenham o livro. Se tem criança em casa, leve, estimule. É, a professora Silvia, ela coordena um projeto belíssimo, um projeto de extensão, que é Meninas Digitais, que estimula e faz esse trabalho. E é nossa professora aqui da universidade, então fica a dica de um livro, né? Presente de Páscoa. Né? Então, dar um livro da Lovelace para as crianças. É, além disso, aqui na instituição nós temos o Núcleo de Gênero e Tecnologia, que faz essas discussões e pesquisa nessa área. Ele é vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Tecnologia e Sociedade. Aqui já fica o convite para a Kate para participar do nosso Núcleo de Gênero. Eu e a professora Linda Mir, nós coordenamos, é um grupo bastante antigo, e que ele faz essa discussão e que é uma dica que as pessoas se agreguem a esse trabalho. Então, são dicas aqui que nós temos em relação a como poderíamos nos inserir nesse processo. E eu quero agradecer imensamente a Kate, primeiro, pela confiança em me chamar para a banca, né, para fazer uma avaliação de um trabalho tão belo, a professora Luciana por desenvolver também e estimular esse trabalho. Então, quero agradecer imensamente, Kate, né, pela confiança, pela generosidade de vocês, inclusive me chamar aqui nesse para gravar aqui com vocês, e o Renan por acreditar nessa proposta e fazer uma discussão tão importante. Então, quero agradecer, porque nesse trabalho eu aprendi muito. Então, Kate, obrigada. E obrigada aos que estão nos ouvindo. Renan, Luciana, obrigada por tudo. Eu que agradeço, professora. E só para enfatizar o que você falou sobre garantir a presença das mulheres na área de ciências, tem que ter também uma conversa e uma socialização sobre isso, porque além do estímulo às jovens cientistas, de nada adianta termos jovens cientistas mulheres na ciência e termos velhos cientistas homens com ideias regressistas, com maus olhares, com preconceitos. Então, elas, de nada adianta, elas continuariam não sendo bem recebidas. Então, essa conversa, ela é necessária. E ainda ressalto, trago à tona um comentário que a professora Nancy fez a mim no dia da banca, que é tirar essas discussões, não tirar, né? Manter e trazer também a graduação. Então, trazer esse assunto, essa conversa, esse conteúdo, essas discussões, além do doutorado, do mestrado, que ficam na pós-graduação, trazer para a graduação essas pesquisas. Antes que a Kate encerre, porque acho que a Kate levantou uma questão importante, que a presença das mulheres nas ciências, ela também tem que ter uma consciência de gênero. Então, é necessário discutir gênero com as cientistas. Então, isso que a Kate está fazendo é uma discussão de gênero com as cientistas. E eu vou resgatar a Simone de Beauvoir, que diz que nada nos defina, que nada nos sujeite, que a liberdade seja a nossa própria substância. Que nós continuemos essa construção de gênero que a Kate nos dá esperança. Muito jovem aqui. Então, o futuro das mulheres cientistas depende, sim, de ações e de que as mulheres nessas áreas acabem discutindo gênero também e não naturalizem as discriminações. Eu venço porque é uma questão de objetividade. Então, Kate, você nos dá esperança. Muito obrigada. Muito obrigada pela oportunidade, Renan. Eu acho que o objetivo de todo o meu TCC é descomplicar o que parecia difícil, que a maior questão de todas é como abordar a discussão de gênero na escola. E eu faço isso, eu tento fazer isso abordando histórias reais, eu não invento nada, eu levo histórias verdadeiras que já existem, esse acesso à informação, e trabalhar pequenas questões, 4 perguntas, 3 em cima da história. Então, é descomplicar o que parece difícil, tornar acessível aos estudantes, aos jovens cientistas e aos professores que têm muitas dúvidas também, né? Então, fica outra crítica em cima do TCC, uma jovem de 22 anos tentando explicar ou ensinando outros professores como fazer essa abordagem em sala de aula, né? Então, eu lembro, inclusive, vou contar uma história, eu fiz... vou tentar ser breve. Eu fiz um curso de verão no início do ano passado. E o professor ministrante, ele era muito aberto a receber textos e tudo mais. E eu apresentei o meu trabalho. E ele deixou eu apresentar tudo mais para todos os professores que tinham do ensino básico, licenciandos. Tinham professores formados lá, tinham professores doutorados. E eu lembro que depois de eu apresentar, algumas professoras vieram comentar comigo que não me deram credibilidade por eu ser muito nova no que eu estava apresentando, que eu ia apresentar, mas que ao longo da minha apresentação elas ficaram impressionadas pelo domínio que eu tinha, pela experiência que eu vivi. Então, de novo, né, ressaltando que a gente já vem falando sobre a presença da mulher jovem na ciência, o impacto dela e o mau olhar sobre isso. Então, mais uma vez, muito, muito, muito, eu tô muito honrada de estar aqui, muito mesmo. Quando você me procurou nas férias, eu fiquei, caraca, que tudo. Muito, muito obrigada mesmo. Obrigada, professora Nancy, por ter aceitado ser minha banca. Foi uma honra a senhora estar na minha banca, a senhora é minha referência, literalmente. E a professora Luciana, que me viu crescer na universidade, eu só tenho a agradecer a você. Eu só tenho a agradecer muito por ter me cuidado não só durante a orientação de estágio, não só durante o TCC, mas por toda a minha experiência que eu vivi na universidade. E você é um exemplo para mim, assim como todas as mulheres do departamento de matemática que são exemplo para mim também. Meu comentário final vai ficar por conta da importância de trabalhar esse tema com base em tudo que a gente já discutiu, já conversou aqui, né? Eu acho que a gente tem que cada vez mais abordar isso nas escolas, né? Porque esse tema se faz necessário. Todos os dados apontam para isso e sempre está defendendo esse ponto de vista, sempre está combatendo, né, os retrocessos que já estão vindo, mas virão cada vez com mais força, né, e o nosso papel sempre vai ser de combate mesmo, né, de tá indo contra essa onda extremista que tem acontecido, que a gente tem visto acontecer, né? Foi pedido para eu dar uma dica cultural aqui, então a dica cultural minha vai ficar por conta da Gal Semana, convidar todo mundo para a Gal Semana, que vai acontecer de 22 a 24 aqui na UTFPR, de maio, 22 a 24 de maio na UTFPR, que vai ser uma semana voltada para trabalhos de matemática, né, com todas as temáticas, né, bem diversificado. Então, fica o convite para todo mundo que quiser participar. Então, eu agradeço demais esse espaço para que a gente possa ter também e abrir novos espaços para essa conversa sobre essa temática tão importante, né? Então, agradeço muito a minha presença aqui. E pretendo também fazer com que a Kate continue os estudos dela e vá para frente, que essa discussão não morra aqui com o TCC, seja somente uma abertura, certo? Um começo. Tchau, então, e espero voltar aqui com outras temáticas. Muito obrigada. Dica cultural que eu tenho para dar: as professoras já falaram de filme, de livro, eu vou falar sobre música. E é local, é de Curitiba, uma jovem artista chamada Mariana Quadros, que está com seu novo álbum, já está disponível no YouTube para escutar, Vó Dolores, escutem Vó Dolores. E fiquem atentos ao YouTube também, porque eu fui convidada para fazer a gravação do clipe junto com ela. Então, a qualquer momento, pode estar disponível o clipe, eu, a Mariana Quadros, e a produção incrível que eu tenho aqui. Muito a agradecer a Evelyn Pedroso, que é do curso de matemática, mas ela também ela faz curso de audiovisual na IFPR. Então, graças a ela, ela me ofertou essa oportunidade incrível de trabalhar com essa cantora local. Então, essa é a minha dica cultural. Obrigada por tudo. Bom, além de mim, o Polifonia também é produzido pela Júlia Silveira, com orientação do Carlos Pegurski. Eu queria agradecer a participação da Kate, da professora Nancy e da professora Luciana. Agradeço a Mariana Quadros por fazer parte da nossa trilha sonora. Gostaria também de agradecer a Coted por nos emprestar o estúdio de gravação. E agradeço também a todo mundo que ouviu e compartilhou os últimos episódios e esperou até agora para lançar um episódio novo. E é isso, até o próximo episódio.